las nalgas de mandarín. Gostei. Já está a introdução feita. O verdadeiro gajo da rádio. Horário nobre. Amiguinhos, estão preparados para mais uma homenagem sentida àqueles filmes que nos fizeram sonhar? Sim, sim. Quem é que está a falar? O Pedro ou o Dr. Cuca Veludo? O Dr. Cuca Veludo não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui. Ah, é concorrência, pois eu acho que sim. Sim. Eu tinha-vos pedido para vocês trazerem três filmes, para nós fazermos aqui duas homenagens no mesmo segmento. Uma homenagem será ao cinema, não é? Aqueles filmes que nós adoramos e que nós amamos, e estou aqui a falar de filmes que são filmes das massas, não, nada trazendo para aqui filmes com cães que falam, nem aqueles filmes manhosos do Netflix que só o Carlos é que vê, espanhóis e o caralho. O Miguel neste momento é que está a pensar que filmes é que vais escolher agora à pessoa. Pois, deixa eu sacar à pressa. Exato. E eu vou-vos pedir que me digam quais são os três filmes que vocês escolheram. E nós vamos aqui, eu até vou aqui apontar. Então vá, vamos começar pelo convidado, sim, Rafa. Sim, sim. Bem, eu não escolhi propriamente filmes que me marcaram assim muito, sempre foi algo mais recente. Okay. Sim, diz. Epá, tenho aqui o Dead Race 2000, que vi há uns dias. Sim. Tenho A Grande Farra. Sim. A Grande Farra é o quê? Ou é em inglês? Não, é, acho que é The Big Feast. Fist. Fist, olha, yeah, está animado. Em francês deve ser La Grande Bouffe, ou não é? Assim. Ah, é La Grande Bouffe. Fica bem melhor. Assim mudou tudo. Não, mas é A Grande Farra, é de 73, acho que é franco-italiano. E, epá, tinha aqui 5, deixa-me cá escolher. Pode ser o It's Such a Beautiful Day. É de animação. Okay. It's Such a Beautiful Day. Tudo isto são obras populares, não é? Obras populares? São tão populares que eu não conheço nenhum sem ser o primeiro. Miguel. Perfeito. Miguel. Opa, eu tenho o Comedante. Já cá faltava. Então estou a rir. O Mulherzinhas. Ei. E o Gremlins. Ui. Caralho. Okay. Minha Nossa Senhora, caramba. Então eu trouxe o Above the Law do Steven Seagal, o Nico. Sim. Trouxe o Double Team com o Van Damme. Okay. E trouxe o Manchester by the Sea, caramba. Aí é que é depressão. Ok. Os meus três, vou optar por a lista de Schindler. Muito bem. O Terminator 2. Um clássico. E para terminar, para encerrar, vou optar pelos Avengers. Os Avengers de 2012. Ok. Já escolhemos os filmes, cada um escolheu três filmes. Então a nossa segunda homenagem vai ser ao grande Ben Affleck. Nomeadamente aquela cena em que ele sai nu do duche no Gone Girl, com o seu farto pênis prostético. É a 17ª vez que tu falas dessa cena, caramba. Eu estou a ficar preocupado. Okay. Isso marcou-te mesmo. Ficou-te na retina. Não me marcou. É assim, eu não vi o Gone Girl, tenho que dizer. Não isto? Não interessa. É uma cena que ele sai da casa de banho com a gaita pendurada. No... E então, não é spoilers. Vou já ver então. Nós vamos então criar aqui um novo herói das nalgas, que é o Kanzana Ben. E quem é o Kanzana Ben? O Kanzana Ben é um senhor que vai entrar num minuto, escolhido aleatoriamente por uma grande máquina que eu aqui tenho na minha sala, a ocupar metade da sala, um gerador de números, que vai de 0 ou vai de 1 a 90, e vai gerar um número. Por exemplo, o 56. Vocês agora vão ao filme que escolheram ao primeiro, vão ao minuto 56, 56 minutos e 0 segundos, e será aí que o Kanzana Ben entrará, todo nu, e irá mandar uma canzanada ao personagem que estiver em evidência nessa cena. Muito bem. Como portanto, é que é? O Kanzana Ben dá canzanadas. Isto em inglês é tipo aquele doggy style. Doggy style Ben, sim. É o doggy style Ben. Agora, se o Carlos soubesse, tinha escolhido o vídeo do casamento dele, não é? Não, mas o minuto que eu apareço. Claro, não é? Que vais na praia. Vais na praia a correr. Que vais a correr na praia. Então vá, quem é que é o primeiro? És tu, Carlos. Pode ser. Eu vou dar o Pedro. O Pedro dá o exemplo. Bem, vamos começar pelos meus. A lista de Schindler. Vamos começar pela lista de Schindler. Vai. Pronto. Eu tentei, pensei em meter um Harry Potter, mas depois podia cair mal no goto dos nossos ouvintes. Então, em relação à lista de Schindler, vamos então ver. Vou espero aqui... que seja aquele minuto que aparece a miúda de com o vestido vermelho. Vou iniciar aqui a roleta e o número que deu foi o 34. Não sei se está para ouvir. Não sei se está para ouvir. 34. Ouviram? Ah. Uma vez? Eu vi. Ok. Mais uma vez? Está aprovado. Que é para não pensarem que isto é a gozar. Então, ao minuto 34 de A Lista de Schindler, que é logo no início, que ele tem 3 horas e 15 minutos, a cena que nós temos é o Schindler. É o Schindler sentado no seu escritório a beber copos de whisky. Sozinho? Não, está. Enquanto leva no cu agora. Agora, seria agora neste momento em que ele manda sair o seu colega e que entra o Kanzana Ben e então o dobra sobre a mesa e procede à efetivação do ato. À Kanzanada. Kanzanada. Kanzana Bo. Isto merecia quase um jingle, não era? Kanzana ao menos apanhamos o Schindler. E o copo entorna-se ou não? Tem que ser pormenorizado então. O quê? O quê? O copo entorna-se? Tem que ser não, mas ele, quando ele dobra para cima da mesa, o gajo com a mão afasta todos os objetos que estão para não se magoar. Para não se magoar. Fica só com o peito nu, encostado a um resto de whisky que no fim fica todo pegajoso. Next. Muito bem, gostei. Queres tu fazer os teus, Pedro, ou fazemos um bocadinho? Olha, vamos já fazer os meus. Olha, Terminator 2. Lá ver se apanhamos o Arnie. É pá, pois, já falámos disto. Nós já falámos disto anteriormente, em relação àquilo que é a lubrificação do mecanismo do... 86. Furlong. 86. Posso repetir o mecanismo? Mecanismo, podes falar. 86. Ok, estão a ver. 86. Muito bem. 86. Ok, aos 86 minutos. Não tínhamos percebido. Uma hora e... 26. Fazer contas agora. Agora é 26. Ah, ok. Ui. Atenção. Então. Temos. Espera aí. Já é para aí na esquadra da polícia. Não, é quando. Não. Espera aí, ainda não cheguei ao minuto 1 e 26, mas no minuto 1 e 26 e 0 segundos temos. O John Connor. O John Connor a falar com o Terminator. Tem aquela cena que o Terminator depois ensina a dizer hasta lá vista a baby e aperta. Ah, ok. Ah, sim. Bom, então aqui será uma daquelas alturas em que o Terminator ficará em modo stand-by para que o Ben possa levar... Ben Kanzana! Kanzana! Ben! Possa levar avante o seu ato. Isto do Kanzana Ben... Ben Kanzana em português. Pois, mas isso terá que ser, se calhar, pela voz do... É o Lecas, é o Lecas que dá a voz. Ou Vitor Espadinha, pronto, vai ser uma boa opção. Bom, pronto, aqui neste caso, pronto, não vou te detalhar muito, porque este jovem teria 13 anos, não é? E o Ben... E digamos que foi essa brincadeira que tocava da carreira do Edgar Furlong. Exato, foi o Kanzana Ben, deixou inutilizado. O Avengers, vamos então dar aqui início àquilo que é a minha máquina infernal, Doomsday Machine. 86. Okay. 86 outra vez? Não, deu um não dá. Não, este não vale. Afinal está tudo comprado, afinal há bolas. O 5 também não. 28. 28. Boa, já percebemos, sócio. 28. Ok, 28 minutos. Epá, esse filme também tem para aí 6 horas, não é? O Avengers. Não tem, mas parece. Pois, isto é capaz realmente de ser. Dois. Epá, eu gostava que fosse a Viva Negra. A Scarlet, né? A Viva Negra merecia pois, mas não estás com essa sorte. Vai ser o Thor. É o Hulk. O Hulk. Então deixa-me ver. Deixa-me só lhes fazia bem também. É, sim. Aos 28 minutos, quem é que nós vamos aqui ter? Epá! Aos 28 minutos temos o Capitão América. O Capitão América em primeiro plano dentro de um avião. Isto não é muito cinemático, não é? Não é propriamente a Viúva Negra. Mas é uma coisa bonita. Uma fodinha dentro... Fodinha não, uma canzanada. Uma canzanada. Há Ben Kazanas dentro de um avião é uma coisa. Isto até bonita. Podia ser o logotipo do Kanzana Ben a rodar e o escudo do Capitão América também a rodar na Kanzana Ben. Kanzana Ben. Mas quem é que leva a Kanzana? É o Capitão América. É o Capitão América. É o Capitão América. Mas fica com a parte de cima ou ele tira só as calças? Como é que é? Não, acho que eu arrebento-lhe para as calças adentro. Não. O gajo, a não ser que ele tenha daquelas calças. São calças ou corsários? Eu Capitão América, mas, são mesmo calças. Não, ele está vestido. É um kilt, é um kilt. Ele aqui está vestido, com aquele fato da tropa. Aquele fatinho da tropa. É, mas é um fato completo, não são calças e depois uma camisola, não é? É mesmo um fato. Ah, é tudo completo? É. Não sei, única. Tu a perguntar que ele faz para mijar, não sei. Pois não, nunca ninguém pensa nisso. Pois é, que tem que tirar o fato todo quando quer mijar. Eu tenho um pijama que é peça única, mas tem uma abertura para mijar e para cagar. Tem umas orelhas tipo de Páscoa. Epá, pronto. E de manhã se quer fazer à noite. Exato, exato. Tens de aguentar e não podes comer muito. Não podes ir ao indiano ao almoço. Pode colocar algo imprevisto. Bem, eu já fiz a minha parte. Já sou um cidadão. Então vá, vamos lá começar aqui o Above the Law, o Nick à Margem da Lei, o primeiro filme do Steven Seagal. Vou abrir aqui. Diz-me lá um minuto então. 67. Quantos? 80. Ui, peraí. 60. Peraí, vamos fazer reset. Porque o gajo deu dois números diferentes. 33. 33. 32. 33. 33. Ora bem, está o Steven Seagal a entrar na igreja. Pumba. Então os dois mauzões a levantarem-se. Mas vamos partir então do pressuposto que é uma canzanada Ben do... Ben, como é que é? Kanzana, Ben! Kanzana, Ben! Já ia dizer Ben Kanzana. Na igreja, ao Steven Seagal. É uma coisa bonita. E os maus têm? Os maus estão-se a levantar porque já ouviram e estão a posicionar-se para fugir ali do povo e do padre. Já se percebeu que vai haver confusão. Pronto, depois do avião temos então o nosso amigo Kanzana, Ben! Dentro da igreja, mas se calhar ele até mesmo a mandar a canzanada consegue esticar uma perna e ainda apanha os violões, não é? É capaz. Sim, aqueles pontapés do Steven Seagal, sem dúvida. Qual é o próximo filme? Sem se mexer muito. Ora, o duplo time com os nossos amigos Van Damme e Dennis Rodman. É que chama? O Dennis Rodman, exato. E aí, se fosse na parte do tigre, era muito bom. Era épico. Podia já ter escolhido, podia ser escolhido um de gêmeos, mas pronto. Não, porque aí era alta probabilidade de calhar o Van Damme, era batota. Pois, então vá. Falando deste filme e do tigre, não nos podemos esquecer que foi o desafio que o Pedro preferiu morrer a ser enrabado. Pois. Pelo Van Damme. Era um tigre? Não, era para o Van Damme. Era o tigre e o Van Damme. Vamos embora, diz-me lá um minuto. 61, portanto, uma hora e um minuto. Deixa lá pôr aqui. 66. Ora, então, o que é que nós temos aqui? Temos um dos vilões a entrar no elevador, cheio de cicatrizes na cara, e portanto será um, depois do avião e da igreja, uma canzanada Ben do Kanzana Ben no elevador. Ou seja, estava-lhe a viajar a correr mal, não é? Exatamente. Por acaso, mandar uma canzanada no elevador não deve ser fácil, porque o gajo que leva a canzanada tem que estar bem dobradinho em pé, porque não tem espaço para se pôr dogue cócoras, de 4. Depende do tamanho de cada um, nisso. Não, sim, mas este elevador é daqueles bonitos velhos, é daqueles que têm tipo uma janelinha pequenina a meio, de cima a baixo, estão a ver? Ah, sim. Mas tem aquele varão para segurar? Só mostra a parte de fora, não mostra a parte, deixa-me pôr aqui mais um bocadinho a correr, a ver se aparece o interior do elevador. Não, até só mostra a mesma parte de fora. O Ben depois já vai ter com o cu na parte de trás do elevador, não é? No movimento. Sim, isto é daqueles elevadores velhos, portanto, é que é ser coisa para dar asneira e terem que chamar os seguritas para depois de abrir esta merda. Se for daqueles que não têm porta, o gajo fica com o cu todo arranhado, pá, não é? É coisa que não é coisa para não correr bem. Mas o gajo e agora, então é vamos aqui. Já. Vamos ao Manchester by the Sea, que tem uma curiosidade, é que ele pode enrabar o seu próprio irmão, não é? O Casey Affleck. Boa. Já viram isto? Deixa lá ver. É um bom twist, vamos todos torcer por isso. Então vá, vamos ver isso. Aqui. Vai lá um minutinho. Qual? 16. 68? 16. 15, 16. Então vamos lá para 15. Ah, 16. Está bem, sócia, já percebi. Temos o Casey Affleck dentro do carro. Espetacular. E uma canzanada à própria mão dentro do carro. Canzanada à própria mão dentro de uma carrinha. Mas está parada, está parada ou está a andar? Não, não, está a andar, está a andar na autoestrada. Isso é um número de circo. Portanto, o nosso herói Kanzana Ben é fã de transportes. Depois do avião temos... Mas continua a andar de carro na Kanzana? Claro, ou não? Então não pode andar. Claro, então okay. Nunca viste aquele filme que eu gosto muito, que é o The Chase, 94. O gajo está sempre a fugir da polícia e a fazer uma bruta. Não é Kanzanada, por acaso, é a gajo acima, mas sempre a conduzir. Sim. Pronto. Tipo, está que não podes, há uma coisa aqui que também temos que ver, é que não podes estragar a dinâmica do filme, não é? Tens que continuar. Claro, claro, tem que continuar. Olha, sim, ia parar o carro no meio da autoestrada. Se fosse quando o gajo estivesse aqui de um avião no Avengers, não é? O Kanzana Ben vinha ainda mais rápido do avião. Oh, Pedro, sempre disseste no... Kanzana Ben, é Kanzana Ben! Kanzana Ben, o gajo vinha assim com a gaita assim a abanar com o vento, tac, tac, tac, tac, tac. E chegava cá abaixo e apanhava o gajo a meio do caminho. Bom, Miguel, Rafa, escolham. Escolham quem é que vai levar do Kanzana Ben, é isso? Sou eu? Sim. És tu, vai. Então, vá, o comandante. Deixa-me lá abrir este maroto. Vocês gostam do comandante? É, comandante e Kanzana Ben está aqui um bocado relacionado ao tema. Em dias, não é? Eu só vi uma vez no cinema. Não dava mais nada. Só por... só vi no... Eu já vi muitas vezes o comandante. É com o James Bond, não é? É, e com a Sarah Connor. Então vá, roda lá. A questão não é se tu já viste muitas vezes o comandante, é quantas vezes é que já te viram o comandante. Como é que é do borboletas do como saem, fumo do como, não é aquele poema. Roda lá isso, mas é. Ratazanas. Está a ficar aflito. Ratazanas no como corre. Roda lá isso. 41. É o quê? 41. 41. 41. O Miguel só sabe os títulos em português e os números também. Era aí. Ah, pá, acho que não vamos apanhar o Pierce Brosnan. Oh, pá, tinha esperança. Também eu. Para caçar a corner deve ser o prato do dia, não é? Oh, o que é que se passa? É aquela velha a morrer no lago. Não, eu é um cão, é um cão. A velha toda assada. Não, pá, é aquela equipa de amigos do James Bond. Pois um deles, o lá, mais velho, até morre. A velha do... É uma orgia, não tínhamos tido nenhuma orgia, portanto também parece... São quatro cientistas. Um velho, um chinês, um gajo que parece indiano e uma gaja. Multicultural, calhar... ainda por cima. Uma canzanada multicultural. Ok, não me lembro nada disso. E os gajos estão a ver uma prospeção qualquer. Também já não me lembro desta merda. Pronto. Então, e eles mais ficaram... Não vês esse filme todas as semanas? Não exageres, é semana não, sim, eu só, semana eu não. Só vejo quando vai de carro para baixo. Mete o filme de lado, como os camionistas. Bom. Mas por acaso só me lembro bem dessa cena da velha a cair no lago e ficar toda assada. E depois no final os gajos escondem-se numa mina. Mas se ela tivesse o Kanzana Ben, Kanzana Ben, ela Ben. Ficava assada e depois caía já, ficava duplamente assada, não é? Porque ela já levava... Bem, vamos lá ao Mulherzinhas, mas é... Eu acho que tinha isso aqui também. Espera aí, vamos rodar. Roda lá isso. 41. Ui, espera. Outra vez. 76. É aqui? E tem que fazer 1:46. Sim. Espera aí. 76. Espera aí, deixa lá ver. Qual é o título original? Little Woman. Little Woman, lá está. Mas qual deles? Não há uns quantos? Opa, não sei. Mas é aquele com o Winona Ryder. Então vamos lá ver o que é que está a acontecer. Está o Winona Ryder, espera aí, deixa-me lá perceber onde é que eles estão, e está com o Gabriel Byrne, sabem qual é? Ui, mas é os dois, o Kanzana, Ben... Então, então os dois estão a conversar em casa com mais malta, aqui mais gajos, com aquele cabelo fodido da época, e de repente entra o Kanzana, Ben, e pede aos cavalheiros para sair e dá uma canzanada à Winona. Ou então não. Pede à Winona para sair e dá uma canzanada aos cavalheiros, não é? Não, a Winona é mais giro, que ela depois faz aquela cara que fez quando foi receber o prémio. Ah, sim, sim, sim. A olhar para o amigo imaginário. Muito bem, muito bem. A Winona. Estava com esperanças de apanhar mais, mas olha, foi só uma. Bem, o que é que falta? É o Gremlins, não é? Gremlins. Oi. Então vá. Então tem que ser uma, tem que ser humano ou pode ser um Gremlin? Pode ser um Gremlin. É? Aí vais-nos destruir a infância. A infância e o Gremlin. Ui, é o quê? Ela é muito assertiva, gosto. 90. É que é 90? 90. Sim. Nine, nine. Detecto um certo sotaque asiático. Também me parece, sim. Então, olha, está o gajo, o protagonista, como é que se chama? Está lá no supermercado, na cena final, no escuro, à procura do Gremlin. Ah, pois, está a lutar sozinho. A 90? Pois. Sim, 90. Então, neste caso, será o... Entra o Kanzana, Ben, e dobra-o sobre as televisões e dá-lhe uma Kanzana, com o Gremlin a ver, se calhar. É o Zach Gallagher, que acham? É esse. Por acaso lembrava-me. Novinho. Pois. Pronto. Até era o Zach Gallagher, esse gajo esteve cá em Portugal agora um dia destes. Coitado. Teve naquelas sessões. Sim. Naquelas sessões do Filipe Mel, não foi? Foi. Então o Kanzana, Ben, era o Zach Gallagher que levava... Que contar. Daniel do VGS mandou-me agora um fecheiro de áudio, deixa lá ver o que é que ele mandou. Deve ser vídeo. Kanzana Ben é o meu herói. Olha. Tá bom, Daniel. Vá, continuem. Miguel, tramaste, não tinhas de ter dito o que é que era. Agora escolhi filmes que vocês não conhecem. Faz mal. Não tem mal. Mas tens de contar, tens de ser gráfico. Conhecem a Grande Farra? Se eu dissesse que sim. Sim, claro! Sim. Não, é muito amarado esse filme. É de 73. Eu fui à estreia. São quatro. Como é que se chama? É que é italiano? La Grande Bouffe. É franco-italiano, sim. Ah, ok. E são quatro burgueses que decidem ir para uma mansão para quê? Isto para comer até morrer. Eles vão se suicidar a comer. Ok. E depois contratam umas prostitutas para lá. Então aquilo é. Comer, sexo, é tudo aliado, olha. Uma grande é banda que isso. Por acaso é muito bom o filme. Ou seja, se calhar o Kanzana Ben ainda vai ser enrabado. Né? Ele vai se sentir em casa. Não. Ele vai entrar e vai se sentir em casa neste filme. Oh, ok. Então queres um número? Sim. Espera aí. Ele neste não se vai sentir nu. Eu nunca sento nu, Kanzana Ben. 88. Okay. Já percebi? Kanzana Ben já vem a correr, à distância. Ninguém fode como o Kanzana Ben. É o que diga. Ora. 1:28 está o. Conhecem o Marcelo Mastroianni? Sim, claro. Sim, o maior sim, claro. Italiano de todos os tempos. Claro que sim. Vai levar com o Kanzana Ben. Vai, ele está sozinho porque. É pá, posso ter spoilers, não? Pode. Ele está sozinho porque ele está farto daquela não conseguir morrer, porque ele está farto de comer e não morre. E então vai lá para fora para ligar a mota para bazar. E o Kanzana Ben dá-lhe de comer. E. Mas espera, é um minuto inteiro ou é precisamente. É no momento, na marca certa. Sim, na marca certa. Pronto, então ele está lá fora a tirar o plástico de cima do carro. Está a ir com queira a abrir o portão. Pronto. E tem essa surpresa depois. O Kanzana Ben chega, não precisamente, e ele está a tirar o plástico do carro. Pronto. E surpreende. Dá-lhe com o marsápio. Está feito. E os outros todos, entretanto, lá dentro de casa, estão numa orgia. Ok. Se calhar vou ter que ver esse filme. E a única coisa que se ouve é uma estrela a dizer que é grande cazzo. Que é pizza em espanhol, não é? Ninguém é fode italiano. Como o Kanzana Ben. Ainda dói o seu U Mastroianni. O seu U. Não sei de que é que mandou este fechar. Próximo. Deixem-me lá ver, pera. Tetsuo. Esse filme nem sequer tem 90 também... minutos, para não. Acho que não. E o outro que eu tenho a seguir é para aí uma hora. Então vai, vou chutar aqui. Vai. Chutar aqui um número. Espera, mas tu já viste, não é, Pedro? Eu vi, já vi há bastante tempo, mas lembro-me que isso tinha uma cena... E os outros, conhecem? Não conheço. É um filme japonês, é terror, é tipo cyberpunk. Okay. E é fusão, é tipo body horror, estás a ver? É fusão dos corpos com o metal. Então é muito amarado. Eles depois começam a enfiar o metal do corpo dentro e... Pá, começam a nascer membros de metal e é muito amarado. Rafa, a gente para a semana grava outra vez, Rafa. É no futuro? No futuro. No Japão. O filme, no Japão não. É sempre futuro, não é? Nunca sei. É o quê? Não ouvi. O número. 49. Já rodaste o número, Pedro. 49. Então, vamos. 49. Sim. Ok. Peraí. 49. Achei mesmo tamarado, pá. 49, pá. Isto é experimental. Isto é abstrato. Eu nem consigo perceber o que é este. Que é este frame. Roda outra vez, Pedro. Era. Isto não é nada. Isto é tipo. Isto é uma célula. Não dá, o que é zanar? Oh, Miguel, tu travaste de Débora, sabia lá que era bem. Então vá, é 14. 14. 14. É chata, senhora. 14, pá, o gajo, o protagonista, está a fugir do. Pá, de uma gaja que está toda deformada pelo metal. Boa. É muito amarada. E então ele está. Ele entra numa casa de banho. Pá, por acaso está apropriado. Ele entra numa casa de banho. E está lá a casa na e mete-se no e mete-se no cubículo da casa de banho com a sanita e tal para se esconder da gaja, pronto. E está lá o Kazana. E está lá o Kazana Ben. quando ele está lá no cubículo com a sanita, pronto. Ou seja, vai se sentar e senta-se em cima do Kazana Ben. Eu diria que há espaço, que há motivo, que há tudo. O Kazana Ben materializa-se do nada, não é? Parece, simplesmente. Sim, sim. Oh, malta, e se calhar ficamos para aqui antes que o Rafa escolha um filme do Gabão ou dos Camarões. É pá, por acaso era uma animação e eu não estou a ver como é que ele se encaixar aí. Se o gajo for para o Gabão e para os Camarões, quer dizer, não há, nem o prostético. Não, mas o Kazana Ben também se materializa em animação, diz lá. É pá, deixa lá ver, espera aí. Já rodaste, Pedro? E ter 43 minutos já não é nada mal. Estilo é tipo uma hora. Como é que chama esse? It's such a beautiful day. É o quê? 43? Ah, mas isto é experimental. Vocês tramaram. Não é que eu vou encaixar aqui. Cenas experimentais que mandam um ao outro. Eu não sei, Pedro. Isto está aqui um ambiente um bocado. Bom, malta, gostam de experimentar na faculdade. Isto é um gajo. Isto é um filme de animação. Experimental. Isto é um gajo que vai perdendo a memória gradualmente por causa de uma. É uma doença que nunca explicam. Está certo. 43. Epá, 43 o que é isto? Isto é uma sessão de imagens muito rápidas. Isto é uma montanha russa. Nem aparece a personagem. Roda a parede. Aparece uma montanha russa. Epá. Queres um filme de. Queres um filme de backup? Quero o quê? Se quiseres um filme de emergência, posso arranjar aqui um. Epá, eu tenho aqui mais. Não, deixa ser o Pedro a escolher, por favor. Não, deixa lá o Rafa escolher. Rafa, espera lá. Bel de Ju, já viram? Desculpa? Sim, sim. Do mundo Bel. Sim. Eu não sei o que é que disseste, mas vou dizer que sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É com a Catarina. Sim, sim. Sim, sim, sim. Pronto. Então vá. 72. Já está. Agora vai ser o twist em que afinal não é a Belle de Jour que nós estamos a pensar, é outra merda qualquer experimental. É pá, isto não tem piada nenhuma. Eu nem conheço o que é que eu vos vou dizer. Apareceram dois gajos num café. Então, e que és melhor do que isso? Casana, Ben, com dois gajos num café. A cerveja. E está a chegar o garçom, pronto. Agora são os três. Voltar, o Kazana Ben e ao cu a quatro cientistas não há problema, mas ir ao cu a dois gajos no café, ai meu Deus, não, já não, não pode não, ser. São três. Preciso okay. Uma hora e 12 e entra o empregado. Então estão os três à mesa, pronto. Então, tem que amar e assim. Sim, sim. Sim, pronto, senhor, é pronto. Então pronto, é esta. Capaz de ter sido o episódio mais estúpido de sempre. Boa ideia, Pedro. Não foi minha, foi do Miguel. Ah, eu vi logo. Não foi do mas nosso convidado que teve esta ideia. Eu até diria que isto era uma cena tão experimental. O Kazana Ben devia ter sido o Rafa a ter a ideia. Pois, ele disse, não, tenho uma ideia, gente, está bem. Também não vamos estar agora aqui a ostracizar uma pessoa que vem cá pela primeira vez. Oh Miguel, e queres ver agora a pergunta-chave que o Pedro fica sem resposta? Oh Pedro, e qual é o tema? É o Kazana Ben. Kazana Ben.